Tchim, tchim, tchim, tchim. Tchim, tchim, tchim, tchim. Tchim, tchim, tchim, tchim. Tchim, pra si. Completa sua dose, copo pra cima, posição de virote. Prepara, com vodka, eslova, brindou. Sons e mixagens, DJ Daniel Cardoso. Meu patrão Paulinho Júnior, cabelo! Rogério Corvino. No mundo da fantasia, olha. Com aqueles erros presos, criei um drink irado. Mistura de cachaça, bateu, bateu, vai. Você me prometeu o céu e agora me tirou o chão.

jogando no álcool. Só no carro não dá. Se estressar, não vou discutir. Falar que cai a mão, falar que cai a mão. E hoje eu tô sem paciência e não quero. Todo mundo assim, assim, ó. Olha que eu bebi, se duvidar, eu tô achando que bebo. É música nova do Safadão, ao vivo em Maceió. O paredão zangado, grave tá batendo, o médio tá no talo e a corneta tá doendo. Pega a metralhadora, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra. Picadora. Tra, tra, tra, tra, as que comandam vão no tra. As que comandam vão no tra. E acelera aí. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão. DJ Daniel Cardoso. Joga a mão em cima, pele, pele. E se você quiser voltar, é pra ser minha diversão. A minha bebida, meu. Minha segunda opção. Nova de bate, que é isso, nova mistura, mistura aqui agora. Eu te dei amor, vai! Pois só tem o meu coração. Mas você deixa minha vida sem chão. Eu te dei amor, pois só tem o meu coração. Mas você joga a mão em cima, joga a mão em cima, assim, ó! Oh! Amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada. Pra mim você não vale nada. Pra mim você não vale nada. Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras. Pra mim você não vale nada. Levante as mãos, levante as mãos. Hoje eu vou beber até o dia clarear. Vem beber, vem beber, vem. A noite não tem. Eu vou contar aí. Um, dois, virou, virou. Eu vou dar virote. Eu sou patrão, tô estourado. E essa vida pra quem põe? Eu vou dar virote, eu vou dar virote. E pode chamar o samba, pega o copo lá de base, ó. Bate as mãos, chama o SAMU, faz o barulho, vai! Faz o barulho, faz o barulho, mais alto! E essa daqui, como é que faz? Como é que faz? Como é que faz isso aqui, Belém? Aqui é o consagrado DJ Daniel Cardoso. Adorou, e agora viciou. Já não quer mais fazer amor.

você for embora. Vambora, Belê! Sucesso, Marcos e Beluti! Eu abro a porta e puxo uma cadeira do jantar. DJ Daniel Cardoso. Eu mando flores, chocolates e cartas. O meu problema sempre foi ter grandes caras. Eu ligo no outro dia no estilo Don Juan. Vamos pegar uma praia, de saudade do seu beijo. Trato todas iguais. Podem filmar, mas levanta a mão e canta. Tô namorando todo mundo. Mas aquele você tá vagabundo. Aquele você tá vagabundo. Safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo. 99%. Aquele você tá vagabundo. Safado e elas. Alô, Belê. Joga a mão em cima e diz: vai, safado. Cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande caras. Paris aí, Consuelito. É domingo de manhã, pega uma praia, da saudade do seu beijo. Trato todas iguais. Canta, canta, canta, vai. Tô namorando. Mas aquele você é vagabundo. Safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo. Mas aquele você é vagabundo. Aquele você é vagabundo. Safado e elas gostam. 1%. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez, bem me pede pra vô. E aí, Belê? Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Hoje destruí os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Você merece. Joga em cima, vai. Cara, se está aí de camarote. Eu bebi gisela, curtindo na balada, só dando pirote. E você de bobeira sem ninguém. Desvelei, desvelei. Cara, se está aí de camarote. Eu bebi gisela, curtindo na balada, só dando pirote. E você de bobeira sem ninguém. E todo mundo joga a mão em cima e diz: vai, safadão! DJ Daniel Cardoso, esse sim faz a diferença. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez, meme, baby. Tava com saudade de você, gente, tava com saudade. Você não merece. Débora, beijo, Débora. Destrui os sonhos que um dia sonhei. Na palma da mão, galera do fundão. Olha, você merece o tipo de. Vai, vai, vai, vai, vai. Eu bebi no gelo, tido na balada, só dando. E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Só dando pirote. E você de bobeira sem ninguém. Assim ó, assim ó. Tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais. Márcia Felipe. Eu comecei a namorar pra tentar me consertar.

esse copo e o violão. Você não toca, mas eu toco. Give up.